Olá, meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio especial, digo isto muitas vezes e acho que vocês já perceberam. São todos especiais, para mim, são todos especiais. Hoje temos o vocalista daquela que é uma das minhas bandas favoritas de rock português. Ele é Luís Ventura e a banda que eu falo são os Street Kids. Vocês já ouviram o episódio do Manuel Cardoso, já conhecem a sua música. Vamos começar, como sempre, pela raiz. Como é que tudo começou? Olha, a música apareceu por causa do meu pai. O meu pai é que me pôs a ouvir música, Beatles e não sei o quê. Comprou uma guitarra acústica pequenina para a minha irmã. Eu comecei a tocá-la. Mas o que deu mesmo a pancada geral foi os Genesis em Cascais, que eu fui ver. Tinha para aí 14 anos. Sim. E pensei assim, epá, também quero fazer isto, é mesmo isto. E já naquela altura pensava... Pensava que ia ser vocalista. Era logo... Era porque eu, para além de música, gosto muito de cinema. E então, quando foi a tal história de ver os Genesis, aquilo era teatro com música, juntava as duas coisas que eu mais gostava. Pensei, então eu quero ser o vocalista para fazer também teatro. Na altura nós apetecia-nos só fazer música, não tínhamos, nem conhecíamos música cá feita em Portugal por aí além. Alguns conheciam música de José Mário Branco, Sérgio Godinho, Jorge Palma, já começava. Mas não tinha assim grande influência? Não, não tinha influência em nós. Quando o primeiro que recebeu uma guitarra elétrica, nós ficámos fascinados a olhar para aquilo, abrir a caixa, uau, uma guitarra elétrica. Depois, quando se ligou aquilo, assim, ah, mas não soa nada como Deep Purple, soa tão mal, apesar de ser uma guitarra elétrica. Não fazíamos ideia que era preciso pedais e isto e aquilo. Claro. Era um tempo em que se respirava o punk na música. Mas não era bem punk, era mais new wave. Já estava a começar a ser new wave. Para nós, dessas bandas, a primeira que nos soou bem foram os Stranglers, que já não era exatamente punk. Se bem que a atitude deles fosse, mas a música tinha teclas e foi mais por aí que nos influenciaram. E os plásticos tocavam temas originais? Sim, a nossa linha foi sempre originais. E depois vinha o primeiro concerto dos Plástico. Foi um amigo nosso que organizou um concerto no Quedul, em Lisboa, e convidou-nos, nós éramos amigos dele, convidou-nos e lá fomos nós. E foi o nosso primeiro concerto. Mais tarde os Plástico tornam-se os Street Kids. A ideia era conseguirmos ser editados lá fora. Aliás, nós começámos como Street Kids e as músicas, os primeiros singles que editámos eram em inglês. Sim, sim. Só que estávamos completamente contra a corrente, porque nessa altura estavam a aparecer os UHF a cantar em português, os cavalos de corrida, e as pessoas, o Rui Veloso, as pessoas que estavam, mas era a fim de ouvir em português. Então nós sempre estivemos um bocado fora da corrente. Começámos a achar que soava bem em português, que realmente fazia sentido cantar em português, e já não íamos mudar de nome. Já era tarde demais para mudarmos de nome. Foi a primeira vez que vocês gravaram? A primeira vez foi dura, porque o técnico de som, que era o dono do estúdio, pensou assim: lá vêm estes miúdos, e nós sabíamos exatamente o que é que queríamos. Então, primeiro que ele compreendesse que nós sabíamos o que é que queríamos, foi assim, ele tratava-nos um bocado mal, ríspido, até que depois tornou-se um ótimo técnico de som para nós. Faz uma coisa que era gira naquela altura. Agora por acaso não se nota muito, mas naquela altura, antes, nós tínhamos a sensação que os de lá de fora é que tocavam bem e cá em Portugal não havia bandas a tocar bem. E lá fora, quando apareceu o punk e a new wave, nós começámos a achar, epá, eles tocam igual a nós. Então ficámos iguais e sentíamos assim que estávamos no mesmo patamar que a outra música toda que se produzia. E tínhamos muito bem a noção do que é que queríamos fazer. E isso depois chocava com aquelas pessoas assim mais velhas que estavam na altura nos estúdios a gravar e chegavam lá, ai, um monte de miúdos, o que é que vêm para aqui fazer? Assim, ai, estes julgam que se faz milagres com o estúdio. A experiência de jovens em coletivo acaba por criar muitas memórias. Estava-me agora a lembrar de uma vez que fomos tocar Vila Real de Santo António e ficámos otimamente num hotel e tal. De manhã, depois do concerto, vimos, epá, o hotel tem piscina. Fomos todos para a piscina. A piscina estava com o produto de desinfetar. Saímos de lá todos sem conseguir ver, sem conseguir abrir os olhos. Tudo a correr para a praia de mãos dadas, porque o que via melhor à frente. E quando mergulhámos, a água salgada ainda era pior. Foi uma dor nos olhos. Outra história. O concerto dos Tangerine Dream foi muito engraçado, a primeira parte dos Tangerine Dream. Sim, os Tangerine Dream era aquela banda tipo rock planante. Então nós chegámos lá e eles nem sabiam que nós íamos fazer a primeira parte. Nunca ninguém tinha feito a primeira parte deles. Mas a nós tinham-nos dito que sim. Então nós aparecemos lá e acabámos por ter de tocar, tivemos de alugar um PA que puseram ao lado do deles e depois eles tocavam com uma rede, porque como eles eram tão planantes, estavam habituados a que lhes atirassem coisas, então tinham uma rede à frente. Para nós ficou o espacinho entre a rede e a ponta do palco. E... mas foi uma tarde inteira assim de uma azáfama, ai, agora não há PA, não sei o quê, vamos arranjar PA, ai, não sei o quê, o manager deles não quer, e, não é? Assim, quando conseguimos finalmente começar a tocar, começámos tudo, e demos conta, esquecemos luzes. Então tocámos o tempo todo às escuras, o que foi muito engraçado. E depois, inexplicavelmente, voltam ao inglês. A editora marcou-nos estúdio para nós gravarmos uma música que eles tinham gostado e tal. E nós fomos de comboio e decidimos sair todos em Algés e fomos ao Aquário Vasco da Gama. E durante essa visita ao Aquário Vasco da Gama decidimos, não vamos nada gravar aquela música, vamos improvisar uma música no estúdio. E então lá apanhámos o comboio, fomos para o estúdio e gravámos o So Far For So Long completamente ali na hora. O representante da editora ficou muito contente connosco. Ela ficou full mesmo. Engraçado, vocês tinham uma música tropa não e tu tiveste que largar. Isso foi num instante, foi, tirámos umas fotografias de promoção ao disco ali em frente ao quartel de Cascais e passado 6 meses eu estava a entrar para lá. Nunca mencionaram isso durante o tempo de troca. Houve uns tipos que foram dizer lá ao capitão que eu era o dos Street Kids do Tropa Não, e eu disse, ah não, é um primo meu parecidíssimo comigo que está no quartel da parede. Fui para a tropa na mesma altura em que os dois Nunos conheceram o Jorge Lima Barreto e o Vítor Rua. Eles ficaram completamente apanhados pela música contemporânea, improvisos, e isso coincidiu com a minha ida para a tropa, que desliguei-me um bocado. E então, isso foi a tal altura em que depois eu e o Nuno Rebelo ainda tentámos, vamos lá fazer Street Kids e a Nova Atitude, que já seria um projeto diferente, com mais improviso e qualquer coisa do género. Nuno Canavarro estava a estudar no Porto. Então foram assim muitos fatores a dispersar-nos. O Eduardo cada vez estava mais engenheiro. Tentas fazer os Street Kids Part 2, por assim dizer, e desistes dessa ideia, não é? Sim, sim, porque Street Kids, nós éramos amigos do liceu, todos compunhamos, e a partir daí nunca mais arranjei um grupo. Pronto, é mais difícil, à medida que uma pessoa vai ficando mais velha, arranjar um grupo de amigos que vão todos na mesma direção. E já começa a ser mais arranjar músicos. Conforme vamos envelhecendo, torna-se mais difícil ter uma banda com aquelas pessoas que nós queremos mesmo porque são nossos amigos e não simplesmente porque são músicos. Conforme o tempo avança, apenas conseguimos arranjar músicos. Os amigos estão a fazer outras coisas. E eu interrogo-me, será que estes amigos sabiam o quanto eram conhecidos nesta altura? Sentiam o quanto eram importantes? Nós sentíamos, sim. Não fazíamos ideia, era que era tão volátil que esse impacto se desvanecia tão facilmente. E agora, o single que popularizou a banda chama-se Propaganda. diferente, este novo ingrediente, sabor novo, tão diferente, só mudou de receber. Tô contente, este novo ingrediente, sabor novo, tão diferente, só mudou de receber. De vez em quando o Eduardo tinha exames e então o João era o guitarrista substituto. De haver essa relação mais próxima, eu comecei a ter músicas minhas e perguntei ao João se ele não se importava de irmos tocar. O João trouxe um amigo também, baixista, apareceu também outro conhecido, o teclista conhecido, que depois ficou amigo, claro. E pronto, e formámos os Lobo Meigo. Em plena época de ouro dos concursos do Rock Rendezvous, perdem na quinta edição, nas meias finais, apesar de serem favoritos. Há uma justificação lógica para isto. Depois eles disseram-nos, acabaram por dizer, porque eu fui perguntar, mas porquê é que vocês o ano passado nos eliminaram? E eles disseram que achavam que era uma banda só formada para ganhar o concurso, que não era uma banda a sério. Acho que foi um bocado aquela história de o Nuno... tinha ido lá com uns THC ou que é assim uma coisa. Depois apareceu com os Mulheres da Dada e então eles pensaram assim, ah, lá vem outro Street Kids a tentar ganhar o concurso. E não era. Nós tínhamos mesmo uma banda. We'll be right back. nós, enquanto andámos ali nos concursos do Rock Rendezvous, nem tínhamos baterista. Era com caixa de ritmos, que na altura era gravada. Não tínhamos caixa de ritmos. Gravávamos uma caixa de ritmos numa cassete, o que deu direito a tocarmos músicas com outras baterias completamente diferentes, porque bastava desfasarmos-nos. Claro. E era... perdíamos-nos completamente. E era bastante original nessa altura estar a tocar com uma caixa de ritmos, não era comum? Sim, era invulgar. Não havia reações negativas a isso? Havia quando tocávamos, por exemplo, com os Mata-Ratos, que o público deles não achava graça nenhuma. Acabaram por vencer a 6ª edição do festival Rock Rendezvous e depois... lançaram o disco pela Dança do Som e nessa altura... Nós, nessa altura, éramos amigos dos Delfins e eles tinham uma produtora ótima, a União. Então nós entrámos para aí e praticamente a promoção do disco que gravámos foi junto com os Delfins. Os Delfins iam aqui, lá iam os Lobo Meigo fazer a primeira parte. Os Delfins iam ali, lá iam os Lobo Meigo. Então tocámos bastante nessa altura, nas primeiras partes dos Delfins, que tinham sempre imensa gente a ver. Quando os Lobo Meigo estavam em grande forma, foi a formação que até agora eu acho que estava com mais bem rodada, os Delfins perderam o baterista e então vieram contratar o Ramalho, o nosso baterista, e ele passou para os Delfins. Depois também um guitarrista, o João, nessa altura teve um acidente de carro em que ficou sem as cabecinhas dos dedos, de dois dos dedos, precisamente os que estão no braço. E zangámos-nos com outro guitarrista, que era o Luís Areias. E isso tudo junto acabou por bater forte na banda e eu às tantas pensei, estou farto de andar a arrastar, isto parece uma terapia de grupo. Ah, e depois ainda para mais, o João foi viver para a Espanha. Teve lá imenso tempo, não foi? Esta porta aberta? Sim, andava sempre a fazer músicas e maquetes e coisas assim. Fui baixista de uma banda, que era os Astronautas. Era a banda do irmão do Miguel Ângelo. Foi a única coisa. Fomos tocar o Johnny Guitar, mas pronto, eu achei piada ser baixista. Porque cada vez mais aquele sonho que eu tinha de antigamente de querer ser a estrela de teatro e tal desvaneceu-se por completo e agora eu já sou vocalista porque não há outro vocalista, que eu agora gosto muito mais de ser instrumentista. Gostaria de continuar a cantar, mas preferia ter um vocalista. voltámos muito por ajuda ou ideia aqui do Jorge, que um dia apareceu, chamou-nos a mim e ao João e veio dizer o que é que acham de voltar a juntar os Lobo Meigo, e começou-se a criar as condições. Falei outra vez ao Ramalho, ele estava disponível, apareceram dois músicos novos, que dá logo assim imensa garra, o baixista e o guitarrista, e apareceu este sítio, o que facilita imenso haver uma sala de ensaios. Voltar é um bocado estranho, porque tenho a sensação que estou sempre a voltar atrás, sempre ao começo. Era aquela história que eu disse há bocado do propaganda depois ter-se volatizado. Tenho a sensação que se está sempre a recomeçar, a recomeçar, a recomeçar. E isso frustra um bocado uma pessoa. Mas pronto, não é? Frustra, mas vai-se andando. E então, quando estes concertos que nós demos o quê? 4 ou 5, não sei, desde que começámos. Sinto uma alegria de voltar a tocar ao vivo, mostrar as músicas às pessoas, ver pessoas a gostar. Sabe muito bem. E quais é que são agora os planos para o futuro? Os planos agora são ver se consegue que a música comece a passar na rádio. Porque uma banda já tão antiga que não passa na rádio, ninguém se lembra de nos convidar para irmos tocar. Temos mesmo de conseguir que as pessoas ouçam. Você já tem que dizer que já tem um disco gravado, não? O disco da Dança do Som. Mas tem um novo. CD. Sim, mas é um CD feito em casa, não é um CD gravado num estúdio. E se vocês quiserem ouvir, é bastante simples. Podem pedir pelo nosso site. Facebook. Ou pelo Facebook. Facebook é mais fácil. E pronto. Esta não é uma música nova, mas eu não resisto em passá-la. E não é o fim do episódio, porque eu ainda vou passar uma música nova da banda, claro, não é? Esta é Todos São Paranoicos Menos Eu. Será? E são os Street Kids aqui no Brandos Costumes. Só mais uma. Já volto. sério, sério. Sai uma banda a ouvir isto, e se é boa, que isso é importante também, faça cover desta música, por favor, porque eu não consigo resistir a esta música. Não se esqueçam de subscrever este podcast, seja no iTunes, onde vocês quiserem. Vocês têm bom gosto, eu acredito em vocês. Pronto, este episódio está a acabar, e daqui a 15 dias vai ser um episódio especial, porque o Brandos Costumes vai fazer finalmente... Finalmente não, porque não há pressa, não é? Mas vai fazer um ano o vosso podcast de música portuguesa. Até agora só antiga, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer no futuro. É o Brandos Costumes. Não se esqueçam de ir a www.brandoscostumes.pt. Se quiserem saber mais, metam like no nosso Facebook. E até daqui a 15 dias. Mas antes de ir embora, ouçam mais uma música dos Lobo Meigo, esta mais recente, de uma gravação caseira da banda, e peçam-lhes o disco através do Facebook. Mandem-lhes uma mensagem, pessoal. Esta conversa já dura horas. Não vejo onde tu queres chegar.